Sobe aí, Mocipa! Eita, rapaz! É mais um que é nosso, vai, vai! Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você sempre pertinho de mim. Oh, vem me amar, vem me amar. Vem comigo! Sem você não quero mais ficar. E vem me amar, vem me amar. Oh, vem me amar, vem me amar. Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você. E sem você não quero mais ficar. É o melhor repertório do Brasil. Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim. Vem me amar, vem me amar. Você não quero mais ficar. Oh, vem me amar, vem me amar. Vem me amar. Bora, Leonel, se trajando, pai. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. E sem você não quero mais ficar. Atrás da luz.